Na sequência da intervenção do deputado municipal João Ramalhete na última Assembleia Municipal sobre os investimentos feitos no Conselho, tendo referido que houve mais investimento público nos últimos 8 anos do que nos 8 anos que o antecederam, ou seja, na governação PSD, quero aqui, em nome do PSD, aceitar o resto. E solicitar ao Sr. Presidente da Câmara que me sejam facultadas as contas de gerência relativas aos períodos referenciados no que à parte dos investimentos diz respeito, para que assim possa elaborar um mapa comparativo e desta forma clarificar de uma vez por todas esta situação. Já agora, Sr. Presidente, que há diferenças entre a governação socialista e a social-democrata, efetivamente há. É que o PSD nunca conseguiu, como o PS já o fez, adquirir granito amarelo a menos de 1 euro por metro cúbico e jamais pagaria por 52 metros de terreno rústico numa freguesia deste concelho a módica quantia de 10 mil euros, ou seja, 192,30 euros por metro quadrado.